Naná, Rigo, Guarabira, o Super Toninho Boca e a Jéssica Valadão, que é uma gracinha de pessoa. Estes são os artistas que estarão expondo suas performances no primeiro Freak Jazz Festival, no super espaço Mãe Menininha do ABBB. Na sala Cabenguelê Naé, espetáculo Silêncio, um show de 3 horas em que o público super observa músicas que não tocam. Na sala Tijuca Baeté, o interativismo da obra Geleca, uma piscina de geleca onde os visitantes são empurrados no sentido de transgredir a condição de bicho-homem enquanto super-ser-humano dito racional. E no espaço reservado lá na Dede, a não-linearidade e a ruptura ontológica da exposição O Nada, o auge da ausência de elementos em que o visitante super se permite apreciar quadros, peças e obras que na verdade não existem a nível de Brasil, a nível de América Latina ou a nível da desmistificação da super mula sem cabeça enquanto equino dito mutilado. Oferecimento Freak, uma simples questão de cabeça. Sei lá, porque de repente eu super calço meu tênis de cânhamo, abro um livro de gramática e tá lá. A nível D, expressão errada, não falha a nível D, pega mal. Mas eu me permito discordar a nível de gramática, a nível de discordância mesmo, a nível de proposta e a nível do processo de marginalização do super negrinho do pastoreio enquanto faceta do imaginário popular. Freak, porque pelo menos alguma coisa a gente tem em comum.